Pesadelo do sistema tá na cena. Pesadelo do sistema tá na cena. Dorme sonhando com a paz, e eu sei como é que faz. Correndo pelo certo é desse jeito, rapaz. É tipo Talibã, Al-Qaeda ou Hezbollah. Interior 018, no rap eu vou mostrar. Responsa de mil grau, sempre afirmar. Pilantra que se achava, o certo vai cobrar. Salve minha quebrada, brigueto na missão. É o certo pelo certo, eu sou revolução. Derivado de um povo sofredor, com o peso da palavra, somos atirador. Rajada, rajada de execução sumária. Juntos nesse peso somos força revolucionária. Interior de São Paulo também jorra sangue. Infelizmente é assim, é só bang bang. Nossos motivos pra lutar ainda são os mesmos. Quadrilha organizada, seu pesadelo. Pesadelo do sistema tá na cena. Pesadelo do sistema cena. Treme, treme, é o creme do sistema. Sempre foi assim, esse é nosso lema. Força revolucionária, quadrilha organizada. Ideias são citadas, cantadas. Versos de rajada, habituado sofredor. Aqui também tem crime. Puxei cana, puxei sim. Manuseei vários calibres. 018, tatuado na pele. Nos becos, nos guetos, 100% na febre. São João, mutirão, Santa Terezinha. Eu peço ao Senhor que abençoe todo dia. A humildade prevalece em qualquer lugar. Um salve pra Del Rey, eu já morei lá. Sem me esquecer da doutrina das escritas. Palavras da Bíblia, Jesus abençoe nossas vidas. Momentos difíceis e tempos de reflexões. Bate forte, bem mais forte, com as bases nos refrões. Deus, conforte os corações. Pesadelo do sistema tá na cena. Pesadelo do sistema tá na cena. Pesadelo do sistema tá na cena. Aqui é rap. Pesadelo do sistema tá na cena. Rap.